Excelentíssimas senhoras, excelentíssimos senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, abençoe-nos Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Carl Gustav Jung, o extraordinário psiquiatra, um dos fundadores da psicanálise, estabeleceu que existem em nossa mente quatro funções essenciais que são básicas: a percepção, sensação, o pensamento, o sentimento e a intuição. Para Jung, a criatura, quando adquire maturidade e desenvolve o seu senso psicológico, logra o controle, a harmonia dessas quatro funções mentais essenciais. Todas elas atravessam etapas, e é por isso mesmo, na área do pensamento, há uma variedade imensa de gamas, através de cuja forma se manifesta a arte de pensar. Para Jung, o pensamento é a manifestação da vontade que faz o indivíduo discernir. Mas nem todos têm a capacidade do discernimento. Ela resulta de um processo atávico em que, etapa a etapa, o indivíduo vai logrando patamares de observação, de percepções, de intuição, e logra a facilidade de apresentar as possibilidades criativas, mnemônicas, reprodutivas. Equivale dizer que o pensamento é o atributo que torna a criatura humana um ser estrutural, um ser real. No entanto, quando nos reportamos à manifestação do pensamento, sempre nos deixamos conduzir pelas ideias que nos foram transmitidas, que armazenamos, que se transformaram em dogmas e que constituem a base do nosso comportamento existencial. A proposta da psicologia contemporânea é para que o pensamento possua uma área enriquecedora e a criatura possa discernir através do mecanismo da razão, não abandonando a percepção do sentimento. Estabeleceu-se durante muito tempo que a pessoa de pensamento, a pessoa de razão, era uma pessoa fria, não permitindo que as emoções pudessem modificar-lhe a estrutura comportamental. Hoje, a psicologia demonstra que, para o pensamento atingir a sua culminância, é necessária a participação do sentimento. É o sentimento que nos leva à opção daquilo em que devemos ou não devemos acreditar. É o sentimento que nos dá a parte emocional para podermos, discernindo, entregar a nossa vida ao objetivo que selecionamos. Mas, ao mesmo tempo, é necessário que o pensamento atinja um patamar superior e que, além da lógica do raciocínio linear, possamos atingir a faixa da intuição. Essa proposta junguiana está perfeitamente situada no contexto do pensamento psicológico apresentado pelo professor Milley López. Examinando o pensamento da criatura humana há 50 anos atrás, Milley López, o psicólogo espanhol, estabeleceu que, entre as várias gradações do pensamento, encontraremos 6 degraus de evolução que caracterizam o processo da criatura humana. O primeiro deles é o pensamento primitivo. A criatura é mais sensação do que razão. Essa fase do pensamento primitivo é o momento de natureza sensorial em que a criatura palpa para sentir. A criatura tem necessidade do choque das sensações, do relacionamento dos órgãos dos sentidos. É aquele período em que o indivíduo, na sua jornada evolutiva, abandona o Pithecanthropus erectus para fazer-se Homo sapiens. Nesse período em que ele vai discernindo, ao abandonar o instinto, as manifestações automatistas, saindo da intimidade da caverna para as palafitas, ele penetra no pensamento de natureza primitiva. Ele sobrevive por uma necessidade imperiosa de legar a sua prole, a realidade que vai fazer as futuras gerações. É um feixe de instintos. Esses instintos manifestam-se na área reprodutora, na área preservadora da vida e, sobretudo, na defesa dos seus direitos. Mais tarde, a lex romana estabelecerá a necessidade do respeito a si mesmo, ao próximo e ao direito de propriedade. O homem primitivo, na intimidade da caverna, já disputava esses valores sem dar-se conta de maneira racional. Era o instinto de defender a prole, era o instinto de defender a furna e era o instinto de defender a vida. O seu pensamento é agora direcionado pela força das manifestações sensoriais. E quando ele se dá conta que a vida na caverna não dava o direito de uma defesa global, porque bastava que alguém tomasse conta da porta de acesso e todos aqueles valores depereciam, ele parte para a vida palafita. Vai habitar a intimidade dos lagos, os pântanos, e ali os seus horizontes são mais amplos. Ele tem agora uma percepção da natureza. E nesse momento em que ele se dá conta da natureza, o seu pensamento torna-se premágico. Ele percebe que a vida obedece a uma série de fatores que se repetem no automatismo exaurinte. O período das chuvas, o período das secas, o período das calamidades. E a sua imaginação agora toma conta do pensamento para que ele possa elaborar o modus vivendi. Para defender a sua vida, ele ataca as tribos adversárias. Ele parte para a guerra a fim de manter a sobrevivência do seu espécime. E é nesse período pré-mágico que a sua imaginação toma conta da lei de adoração. Ele percebe que é uma realidade transpessoal, que existem forças desgovernadas que mudam a paisagem da Terra, os fenômenos sísmicos, maremotos, terremotos, vulcões. E através do temor, manifestação sensorial de preservação da vida, ele presta culto a essa deidade que não sabe definir. É no período palafita que ele começa a desenvolver outras aptidões, não apenas a caça, nem tampouco a pesca. Ele tem uma necessidade agrária e abandona a região lacustre para ir viver na proximidade dos grandes rios, nas Mesopotâmias, como na Síria, na Babilônia Caldeia, ou mais tarde no Egito, na China, na Índia, diante do Ganges, do Yangtze, do Nilo, onde mais facilmente ele encontra meios de comunicação. E nesse momento o seu pensamento passa a uma terceira fase, o pensamento mágico. Cada força desconexa da natureza tem uma mensagem para ele. É o período dos deuses. Na primeira fase, ele adora a montanha, é litólatra, para depois dedicar-se à adoração da vida que se manifesta na floresta, é fitólatra. Mas agora, quando a imaginação desborda e a mitologia quenta na sua imaginação a presença dos deuses, o seu pensamento religioso é politeísta. Ele procura as representações divinas através do boi Apis, do deus Anubis, no Egito. e por meio de outras manifestações que traduzam a vida animal, para demonstrar que o processo da evolução obedece ao ir e vir na metempsicose ou na reencarnação. A doutrina das reencarnações aparece primariamente na Índia, através da comunhão da criatura com os deuses, e ao chegar ao Egito, ela se desdobra em duas grandes facções: a doutrina esotérica para os iniciados na intimidade dos templos, a doutrina exotérica para as multidões desvairadas e impossibilitadas do pensamento mágico. Para aqueles que estão na fase avançada do pensamento mágico, cada criatura é construtora da sua própria realidade. O bem que faz, o mal que pratica, a si mesmo fazem-nos as várias manifestações, positivas ou negativas. Nesse período ele percebe que a reencarnação é sempre uma jornada ascensional. Mas como o povo ainda se encontra no período do pensamento pré-mágico, é necessário pavor pela impossibilidade de perceber o amor. E estabelece que aqueles que tiveram uma vida irregular na Terra retornam ao planeta na condição de animais. E ao fazer essa colocação depreciativa, atemoriza a massa, embora saiba que é um ardil a metempsicose, que a doutrina do retorno na forma animal é apenas uma habilidade intelectual do pensamento mágico para obrigar as pessoas a pensarem com retidão, o que ocorre até hoje em determinadas doutrinas dogmáticas. Mas nesse período do pensamento mágico, quando a criatura agora pode discernir aos deuses, realiza o sentimento do pensamento egocentrista. Ao saber da realidade divina, o indivíduo delira e torna-se o epicentro do universo. Ele acredita que existe o universo porque ele existe. Esse pensamento egocêntrico trabalha nele de uma maneira que ele seja o fator essencial da vida. E está muito bem caracterizado na adoração de Akhenaton, o faraó egípcio, quando se refere ao deus Aton, que seria semelhante ao sol que tudo penetra. E mesmo quando não é visível, ele está mantendo o equilíbrio através dos raios caloríferos, dos raios infravermelhos, ultravioletas, que são responsáveis pela preservação da vida. Nesse momento egocentrista, a civilização agrária agora se torna a civilização do ferro, dos metais, e passa as chamadas cidades-estados na Grécia, levando o pensamento automaticamente ao estado da razão. É o pensamento lógico, é o pensamento que discerne, é o pensamento que elucubra, é o pensamento que conquista. Nesse quinto período do pensamento da razão, o professor Mirei Lopes afirma que falta um patamar para que a criatura logre dar um grande passo na sua faculdade humana. É o pensamento intuitivo, e ele faz o círculo voltando a Carl Gustav Jung. Essa percepção do pensamento intuitivo é o momento culminante quando a consciência abandona a argamassa do ego e propõe uma percepção de uma realidade transpessoal, parapsicológica, espiritualista, transpessoal. A criatura abandona a argamassa celular e torna-se uma realidade espiritual. É o pensamento transcendente. Esse pensamento da arte de perceber e de aperceber-se das questões é o que poderíamos chamar o momento em que o homem se torna psi, em que as suas faculdades e funções de natureza psi atingem uma verdadeira plenitude da razão, que ultrapassa o processo mnemônico da aprendizagem. O pensamento é a base da vida. Não podemos viver sem pensar. É inevitável que o pensamento esteja em nós, sem que façamos parte dos seus complementos e sem que ele dirija a nossa realidade. O ato de pensar é o ato de viver, à semelhança do ato de respirar. Allan Kardec, precedendo a Carl Gustav Jung e antecedendo quase 100 anos ao professor Miri Lopes, na questão 621 de O Livro dos Espíritos, interrogou as entidades venerandas: onde está escrita a lei de Deus? E os excelsos mensageiros do mundo transcendental responderam: na consciência. A consciência da criatura representa o reino dos céus, conforme havia dito Jesus em palavras poéticas: o reino dos céus está dentro de vós. Estabelecendo que é através dos parâmetros da consciência que poderemos canalizar o nosso pensamento, ora para o bem, ora para o mal, conforme nos aprouver através do livre-arbítrio. Essa eleição de caminho irá gerar a nossa felicidade ou a nossa desdita posterior. Allan Kardec, através da doutrina espírita, estabelece que estamos fadados à felicidade, a perfeição, a plenitude. Como chegar lá é uma opção nossa. Aqueles que o desejarem de uma única vez, faluão, dê um só passo, a semelhança de Madre Teresa de Calcutá ou de Francisco de Assis, de Alberto Einstein ou de Chico Xavier, do Abbé Pierre em França, ou por meio das conquistas admiráveis da ciência num Pasteur, ou numa dona de casa modesta que aprendeu a amar. Mas aqueles que desejarem retardar a marcha terão ainda as várias fases do pensamento optativo, no pré-mágico, no mágico, no egocentrista, naquele pensamento egocêntrico de onde se deriva o egoísmo. E Allan Kardec estabeleceu que o egoísmo é a maior chaga da humanidade. É o egoísmo que está a determinar as nossas defecções, os nossos direitos, entre aspas, os nossos valores e os requisitos que tomam conta de um comportamento irregular. Foi pensando exatamente nisso que Jesus compreendeu a necessidade de revelar a verdade através de etapas. Em uma bela página, Plínio Salgado, A Vida de Jesus, tem a ocasião de dizer que a verdade somente pode ser dirigida etapa a etapa. E sem dar-se conta da conquista do pensamento, ele acompanha os vários períodos da evolução pensante. A verdade é como licor, em alta dose, embriaga. É um tônico que estimula, mas também que entorpece. É um alimento que sustenta, mas também produz indigestão. Por isso mesmo, a verdade é apresentada através de várias etapas, em momentos especiais. Quando Jesus veio ter conosco, e a sociedade estava no período egocentrista, porque o israelita se considerava elegido por Deus, o povo especial, o povo de Deus, aquele povo único no imenso oceano do politeísmo, veio Jesus ensinar o amor, dizer que a felicidade não pode ser individual. O individualista não é feliz, é esquizofrênico. Que a felicidade não é apenas a presença de um parceiro, porque é um jogo de interesses sensuais. A felicidade resulta do intercâmbio das emoções na comunidade. Aquele que experimente a felicidade a sós é portador de um transtorno psicológico. Aquele que adere a felicidade ao lado de outrem é um egoísta. A verdadeira felicidade é essa conquista social, em que os meus deveres estão ao lado dos meus direitos e os meus programas sejam para beneficiar a coletividade que retornem até mim. Em uma bela página de psicologia transacional, Carl Johnson apresentou na sociedade contemporânea essa proposta de felicidade. Você está bem? Então eu estou bem. Se eu estou bem e você não se encontra bem, eu não poderei estar bem. A minha felicidade depende dos seus sorrisos. E seria mais tarde sugerida a terapia do riso, para que as criaturas abandonássemos esse egocentrismo, esse egoísmo, e passássemos a apresentar uma sociedade que é feliz na convivência das demais criaturas. O Dr. Lair Ribeiro, em uma bela página de neurolinguística, faz a seguinte proposta. Se você não acredita no poder do riso, entre numa sala onde você está sendo aguardado, apresentando o senho carregado, e as pessoas olham-no com surpresa. Mas se você deseja desarmar aqueles que o aguardam com certa ansiedade ou antipatia, entre sorrindo. As pessoas reagem natural e inevitavelmente de uma forma simpática, mesmo que não gostem de você. O riso proporciona uma vida longa. As pessoas que riem mais, não as que gargalham. Aquelas que riem mais vivem muito mais tempo, e nesse sentido, entre outros fatores de natureza fisiológica, a mulher vive mais do que o homem, em média, 8 anos. Porque a mulher sempre sorri mais. E Lair Ribeiro diz, fique num hall de hotel. Quando abre a porta e sai um casal que triunfou na vida, o homem, para fingir que é sério, carrega o seio e fez a cara, e a mulher abre-se no sorriso. E naturalmente parece um sol que a todos encanta. Este homem vai morrer antes dela, porque ele está ingerindo toxinas que o perturbam, mesmo mais tarde. A ciência veio descobrir que nos neurônios cerebrais, quando nós sorrimos, eliminemos uma enzima que tem um caráter de modificar a nossa paisagem emocional e cai no aparelho circulatório, dando-nos tranquilidade. Então sorria, mas não sorria como os artistas de televisão. Uma menina perguntou um dia à sua mãe, mamãe, por que que você ri tanto na televisão e em casa está sempre enfezada? E a mãe lhe respondeu, porque na televisão eu ganho. Ela disse, ó, mamãe, quanto você quer ganhar para também sorrir dentro de casa? É necessário que nós coloquemos um sol no interior. E esta conquista do solo interior é através do pensamento de natureza lógica, descobrindo qual é a finalidade da nossa vida. Para que estamos aqui? Muita gente atravessa pelos vários períodos da vida sem dar-se conta daquilo que veio fazer. Deixa-se arrastar pela correnteza e invariavelmente vive de mau humor. O mau humor é o estado degenerativo. Há cerca de 5 anos atrás, havíamos recebido um convite para proferir uma conferência no hotel em New York, o Doral Inn, em Manhattan. Era o mês de julho, e Nova York no mês de julho se torna quase insuportável de calor. Apesar de baiano de um clima tropical, quando chegamos ao hotel, e eram momentos antes da conferência, recorremos ao lavabo para molhar o rosto e diminuir a sudorese. Quando nos adentramos no lavabo, curvamos-nos à pia e estávamos fazendo um relax para estar em condições de proferir a conferência, percebemos que alguém nos olhava de uma maneira hostil. Era uma onda mental perturbadora. Levantei a cabeça naturalmente pelo espelho e percebi que alguém estava detrás de mim, apoiada a um rodo de limpeza, com um olhar selvagem, descarregando sobre mim dardos venenosos. Eu tinha 2 alternativas, reagir e sair, ou agir e quebrar aquela onda de ódio. Voltei-me inesperadamente, olhei para o rapaz, que era um colored, e disse-lhe, não falo inglês. Apenas algumas palavras para poder desincumbir-me da tarefa. Eu disse, eu gostaria de agradecer a você, que é um missionário, pela limpeza desse lavabo. Ele disse, mas a mim? Missionário de quê? Um missionário da limpeza? Imagine você que eu estava sentindo-me muito mal. E ao chegar aqui ao lavabo, eu me recuperei completamente. E aduzi-lhe. Você sabia que Alberto Einstein asseverava que a pessoa mais importante da sua vida era a sua cozinheira? Ele disse, não, eu não sabia. Eu disse, pois sim, porque Alberto Einstein não podia adoecer. A sua vida era tão importante, assinalada por valores éticos e de ciência tão graves, que ela cuidava da sua dieta e ele nunca teve um problema nessa área digestiva. Ele disse: mas apesar disso, eu não quero conversar com você. Eu odeio brancos. Eu sorri para ele e disse: que bom. Porque felizmente eu fico muito tranquilo, eu não sou branco. Eu sou latino-americano. Ele disse: eu detesto o povo do terceiro mundo. Ele disse: mas que maravilha. Eu fico então muito contente de encontrar alguém que odeia aqueles a quem não conhece. Pois eu faço o exercício de amar principalmente a quem odeia. Porque eu descobri que toda pessoa que odeia é muito infeliz. Primeiro se odeia a si mesmo. E depois joga fora o seu veneno tentando odiar os outros. Mas como seu ódio não me atinge, eu gostaria de lhe dizer muito obrigado por você ser o anjo da limpeza. Ele ainda desejou agredir mais uma vez. E eu lhe disse: olha, eu vou proferir uma conferência aqui no salão próximo. E gostaria de convidá-lo para que me ouvisse. Ele disse: uma conferência? De quê? Eu disse: vou matar um negrinho agora. Ele disse: de espiritismo. E ele me perguntou: e que é isso? É magia negra de latino-americano? Eu disse: é uma coisa que você talvez vai ficar surpresa. É magia branca de latino-americano. A magia negra está aqui nos Estados Unidos. A magia branca está na Sul-América. Eu gostaria de convidá-lo porque você é um rapaz muito infeliz. Ele era um homem de 1,90m com 120 quilos. Eu digo: se ele espirrar, ele me desencarna. Mas eu tenho que correr o risco. Olhei, me aproximei bem dele, para ele sentir que eu não tinha medo, embora eu estivesse tremendo, devia ser do calor. E ele disse: a minha proposta é que você é um homem muito infeliz. Sabe por quê, meu filho? Porque você é um homem covarde. Mas por que você me desafia? Eu digo: não, chamá-lo de covarde, estou a dizer a verdade. Você está planejando matar sua mulher porque ela adulterou, mas a culpa é sua. Ele disse: você defende as mulheres? Eu digo: em absoluto, eu não conheço sua mulher. Eu conheço você, que eu sei que é um covarde. Porque toda vez que a mulher adultera, tem um covarde escondido atrás dela. Ela não adultera só, ela sempre adultera com parceiro. Mas foi um amigo meu. Eu digo: que bons amigos você tem. O que mostra que você não tem critério de observação. Mas ela fez isto comigo. E você, quantas vezes fez com ela? Ah, mas eu sou homem. Eu disse: mas a diferença é anatômica. A única diferença entre o homem e a mulher é na área da anatomia. Agora, se você tivesse quatro patas e ela duas, a diferença seria muito grande. Mas na questão anatômica, meu filho, por que que você atraía? Porque todos os homens, eu digo alguns, nunca generalize. Toda generalização é um ato de terrível vingança social que não corresponde à realidade. Ela, coitada, começou a sentir-se desamada. E como sentia-se desamada, ela procurou alguém que a amasse. Mas eu a amava. Mas não falava com ela. Mas ela sabia. Eu digo: ela esqueceu. O amor é um medicamento que ele tem que tomar sempre. Não basta dizer quando está namorando que ama. É dizer todo dia: eu amo você. E se a gente não amar mais? Continua dizendo, aí volta a amar. É uma questão de hábito. Há quantos anos você não convidava sua mulher para jantar fora? Ele me disse: o senhor sabe quanto custa o jantar em Nova York? Eu disse: eu não lhe disse para levá-la a um restaurante. Eu lhe propus convidá-la para jantar fora. Comprar um cachorro quente, sentar no banco de jardim e jantar fora. Jantar fora de casa. Porque mulher adora comer fora. Eu não sei porquê, mas todas adoram. Porque a maior felicidade de uma mulher é provocar inveja da outra. E quando ela volta, diz para a vizinha: você sabe, meu bem me convidou para jantar fora. E a outra que o marido não chama, fica magoada, fica muito infeliz. Ele disse: mas isso não justifica. Eu disse: justifica. Note, há quantos anos você não dizia que a amava? Mas senhor, não precisava. Eu digo: precisava. Você não gostava de dizer isso a mulheres a quem não amava? E por que não tinha coragem de dizê-lo a quem você amava? Ele abaixou a vista e disse: agora vá ao telefone, chame-a e peça-lhe desculpas. Mas ela me traiu. Eu digo: em absoluto. Ela colocou alguém pensando em você, para ouvir as palavras que você deixou de dizer-lhe. Há quantos anos estão casados? Há 15 anos. Ele disse, então é natural que ela deseje ouvir de novo aquelas frases ardentes que nunca mais escutou. Você sempre chegava em casa de mau humor, sempre reclamando. Porque os homens acreditam que ser macho é chegar em casa de uma forma agressiva. E a mulher, para mostrar que é liberta, ela chega em casa de uma forma vulgar. E isso não faz um matrimônio. Isso faz uma arena onde dois disputam por um nocaute. Vá ao telefone. Ligue para ela e peça-lhe desculpas, porque você a ama. Você está planejando matá-la. E por isso foi agressivo comigo. É porque você a ama. Se você não a amasse, seria indiferente, porque a pior forma do amor é a indiferença. Quando nós somos indiferentes, o amor morreu. Quando nós odiamos, o amor está doente. É uma questão de dar remédio ao amor. Vá, e depois, quando sair do seu turno, vá ouvir a minha conferência. E claro, sai imediatamente antes que ele reagisse, antes que ele pensasse. Eu fiz a conferência, proferia, graças à presença de um intérprete. E estava no auge da conferência, quando eu vi entrar, agora sem uniforme. Ele então olhou, deu-me um sinal qualquer, como a dizer que tudo estava bem. E eu, para ele perceber que eu havia notado, ele disse, pois é, meus amigos, como disse Jesus. Então confirmei para ele que tudo estava bem e tal. Terminamos a conferência, ele veio e me disse, como é mesmo o nome do senhor? Eu disse, Divaldo. Senhor Divaldo, falei com ela. Ela me disse que fez aquilo para me pirraçar, para mostrar que ela também achava. Já que eu achava, ela também achava. O senhor sabe como é que é? Eu digo, eu não sei de nada. Você não me meta nessa briga, meu filho. Você estava errado e ela também errou. Porque nós sabemos falar. E a arte de falar não é para gerar conflitos, é para elucidar problemas. Mas, senhor Divaldo, agora tem um problema. Nós vamos nos encontrar hoje à noite. O que é que eu digo a ela? Não diga muita coisa, diga apenas me desculpe. Vamos começar tudo outra vez. Porque afinal nós estamos na terra para nos ajustarmos e não para nos desequilibrarmos. Mas o senhor não acha que eu deveria perguntar por que ela fez aquilo? Eu digo, pode perguntar, mas ela vai dizer que não sabe. Ela não fez nada demais. Ela usou um outro corpo pensando em você. Apenas isto. Veja quanto você é amado. Mas, senhor Divaldo, afinal ela adulterou. Você não casaria com uma mulher que tivesse tido muitas experiências? Casaria. E qual é a diferença? Já está casado. É só agora respeitar, se exigir que ela lhe respeite de agora por diante.